sucesso tem nome. Tem nome. Capital. You're sleeping, son, I know, but I really just can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I tried. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because of you, my boy. It's hard to understand, why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out of part. I have laughed, I have cried, I've lost every game. Taking all I can take, but I'll stay here just the same. Because you're all. And if I stay, I stay because of you, my boy. See, boy, you haven't heard a word. Perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through the hell? Life is no fairy tale, and one day you will know. But now you're just a child, I'll stay here and watch you grow. Because you're all I have, my boy. You are my life, my pride, my joy. And if I stay, I stay because. Nesta quinta, às 21 horas, eliminatórias da Copa no Futebol Capital. A nossa seleção precisa pontuar. O adversário é perigoso. E você vem junto na torcida. Colômbia e Brasil, 20 horas abre o jogo. Assista a transmissão em nosso canal no YouTube, Rádio Capital Esportes. Ouça no FM 77.5. Oferecimento. Cerveja proibida por um malte. Quem bebe entende. Beba com moderação. Eleve o seu conceito em impermeabilização. Use Draico, a marca do guarda-chuva vermelho. Draico e Veda Tudo. Uma família que não para de crescer. Dodói. Com Dodói, a vida não para. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Omni, saúde sexual masculina. Pois sexo é vida. Você que aprecia uma boa cerveja, com certeza já conhece a Proibida Puro Malte. Agora em nova embalagem e uma nova fórmula, que tem seu amargor equilibrado e continua com toda a sua cremosidade e produzida somente com água, malte e lúpulos especiais. Proibida Puro Malte. Quem bebe, entende. Beba com moderação. O programa 011 está prestes a completar um ano e, para comemorar em grande estilo, trazemos a abertura do Verão 2024 no Clube Lotus com Viva La Vida. Olá pessoal, aqui é o Alexandre Frota. Dia 8 de dezembro estarei com vocês nessa festa incrível ao lado dos DJs Ricardinho Cabral, Grandmaster Ney, Gerê de Souza e DJ Marcelo Doni. Preparem-se para uma noite inesquecível. E para garantir o seu lugar nessa festa única, os ingressos já estão à venda no Simpla. Não perca tempo e nos vemos lá no dia 8 de dezembro, às 22h30. Até lá! 011. A sua sintonia 77.5. Eu tô ligado. Capital FM. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara cansado de correr na direção contrária. sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para. Não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe é matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Yeah, dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. É, o tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Mas o tempo não para. Não para, não para. De presente pra você. Playlist. Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone? Ever knowing my right foot from my left, my hat from my glove, I'm too misty and too much in love. And too much in love. Look at me. Capital FM. Sucesso. Playlist.

você conhece o novo canal de esportes da Rádio Capital? Agora a Rádio Capital tem um novo canal no YouTube. É um canal exclusivo para transmissões esportivas. É o Rádio Capital Esportes. Inscreva-se já. É só buscar no YouTube pro Rádio Capital Esportes, clicar em inscrever-se e acionar o sininho para receber uma notificação sempre que tiver um novo conteúdo no canal. Rádio Capital Esportes no YouTube. É você ao lado do seu time da Capital. Em todos os momentos. Siga também no Instagram, Rádio Capital Esportes. Que golaço, Capital! Soneda, uma casa sem igual é a casa da beleza. Pra você, irmã, amiga, filha, mãe guerreira. Soneda, tem o que você procura, tem o que você queria. Tudo em maquiagem, em perfumaria. Soneda, cuidar da pele, do cabelo. Soneda, beleza. Olhos, boca, corpo inteiro. Soneda, beleza. Tem pra todas as mulheres, pra todas você. Soneda, com certeza, casa da beleza. Soneda, rádio dos melhores ouvintes. Dos melhores ouvintes. Capital. A sua sintonia. 77.5. Eu tô ligado. Tudo, tudo, tudo, tudo. Valeu! Ouça a Rádio Capital em AM 1040, FM 77.5 e nas nossas redes sociais. Capital com você. Acesse, sintonize. A Capital está com você em todos os momentos. Capital, ZYK 537, 1040 kHz. Sintonize Capital FM 77.5. Acesse nossas redes sociais. Capital com você. São Paulo, Brasil, Rádio Capital. Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui. Lutando contra o sentimento, rindo, mas chorando por dentro. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai no banheiro da balada, chora em frente ao espelho. Mergulha na bebida, liga pra recaída. E bebe seu orgulho com o uísque puro. E bloqueia quem odeia. Mas o vinho e meu bem será esquecido. E me bloqueia e odeia. Mas o vinho e meu bem será esquecido. Paredão sofrido. É Zé Cristiano. É pra tocar no paredão. Eu sei o que faz. E quando toca a nossa música, é a canção do desespero. Vai pro banheiro da balada e chora em frente ao espelho. Pergunta, pergunta na bebida. Fica pra recaída e bebe seu orgulho com o uísque puro. Me bloqueia, me odeia. Mas o vinho que meu bem será esquecido. Sai desse paredão sofrido. 77.5. Eu tô viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Já conheci uma morena que me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, tremendo pra esquecer. 60 dias apaixonado. Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados. Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado. Jamais eu esquecerei a imagem dela de um anjo amado. Dois meses passaram logo, é no papo que eu afogo. 60 dias apaixonado. Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado. O pranto rola depressa no meu rosto já cansado. Jamais eu esquecerei a Aparecida do Taboado. Deixei a minha querida, deixei minha própria vida. 60 dias apaixonado. deixei a minha querida, deixei minha própria vida, 60 dias apaixonado. Capital. Tão linda de sol, ela me apareceu. Com um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu. Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçava também. E falava da infância de lágrimas. Nunca teve ninguém. Amor, não senti o calor por alguém, oh, nem sequer ouviu a palavra carinho, seu ninho não existiu. Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece. E a gente padece sem querer. Depois de tudo que eu vi, eu não consigo esquecer. Ela me disse adeus e se foi. Capital. Mas seu nome. Oba! É, minha rapaziada, dessa vez a casa caiu. Entrei numa furada e nessa eu me dei mal. Eu tava na balada, curtindo na moral, ouvindo pop rock, dançando Jorge Ben. Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém. Lá foi outra tequila, aquela agitação, que deu uma morena do tipo exportação. Também roubou um beijo e sem eu perceber, saí dali com ela e fui parar no meu AP. Que doideira, que marcada. Toda a vizinhança com certeza ouviu. No mesmo momento a ficha caiu. Não tô conseguindo mais me perdoar. Que doideira, que mancada. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei, minha mina de lei. Eu detonei com tudo, a casa caiu. Porque eu vacilei, Simão. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei, minha mina de lei. Eu detonei com tudo, a casa caiu. Pude errar tanto assim, dancei. Simbora, simbora, simbora, simbora. Alegria geral, hein? Vou contar pra vocês. Entrei numa furada e nessa eu me dei mal. Eu tava na balada, curtindo na moral, ouvindo pop rock, dançando Jorge Ben. Ninguém aí comigo e eu ligado em ninguém. Lá foi outra tequila, aquela agitação, que deu uma morena do tipo exportação. E me roubou um beijo e sem eu perceber, saí dali com ela e fui parar no meu apê. Que doideira, que mancada. Toda a vizinhança com certeza ouviu. Quando minha mina chegou de repente, foi quebrando tudo em cima da gente. Uma cena que eu nem gosto de lembrar. No mesmo momento a ficha caiu. Conseguindo mais me perdoar. Que doideira, que mancada. Minha mina de lei, eu detonei com tudo. A casa caiu, o que eu vacilei. Minha mina de lei, eu detonei com tudo. A casa caiu, o que eu vacilei. Perdi a gata que eu amava, a mulher que eu sonhei, minha mina de lei. Eu detonei com tudo, a casa caiu, o que eu vacilei. Perdi a gata que eu amava, minha mina de lei. Eu detonei com tudo, a casa caiu, o que eu vacilei. Como pude errar tanto assim, não sei. Onde eu fui me meter dessa vez? Agora a casa caiu de verdade.

pode xingar, me humilhar, não vou dar bola. Eu já falei que com você não quero guerra. Quando você vier na minha direção, vê se me erra. Diz, diz, diz. Agora é tarde, nosso amor tá acabado, tô falando a fera. Você não soube respeitar o meu ciúme, por isso já era. Pode xingar, me humilhar, não vou dar bola. Eu já falei que com você não quero guerra. Quando você vier na minha direção, vê se me erra. Olha o reggae, olha o reggae. Eu disse que não era brincadeira, você não acreditou. Mesmo assim, deu risada pra todo mundo, falou que eu tinha mais é que sofrer por teu amor. Amor! Não adianta você vir se ajoelhar, bater cabeça pra salvar seu orixá. Porque fizeram um feitiço de resposta pra me separar. Quero ouvir, vai! A bruxa está solta, oh! Soltaram o fubá, fum! Agora não adianta você vir me procurar. Vai, Florencião, vamos embora. A bruxa está solta, oh! Soltaram o fubá, fum! Agora não adianta você vir me procurar. Ai. Agora é tarde, não só tá acabado, tô falando a terra. Você não soube respeitar o teu ciúme, por isso já era. Pode xingar, me humilhar, não vou dar bola. Eu já falei que com você não quero guerra. Quando você vier na minha direção, vê se me erra. Olha o rei, eu disse que não era brincadeira, você não acreditou. Mesmo assim, deu risada pra todo mundo, falou que eu tinha mais é que sofrer por teu amor. Amor! Não adianta você vir se ajoelhar, bater cabeça pra salvar seu orixá. Porque fizeram um feitiço de resposta pra me separar. Quero ouvir, pá! A bruxa está solta, oh! Soltaram o tubá, fum! Agora não adianta você vir me procurar. Vem, molezão! A bruxa está solta, oh! Soltaram o tubá, fum! Agora não adianta você vir me procurar. A bruxa está solta, oh, soltaram o fubá, fum. Agora não adianta você vir me procurar. Emaneceu, vamos embora. A bruxa está solta, oh, soltaram o fubá, fum. Capital. Amizade. Amizade é tudo. Essa é pros amigos. Um sentimento natural que acontece com razão. É Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória. É luz na escuridão, somos um só coração. Sempre vivo na memória, faz parte da minha história. Nada vai nos separar, a amizade é tudo. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. É ter alguém pra contar, na indecisão. Sempre ali pra estender a mão. Maior valor não há, é feito irmão. É se dar sem esperar, nada em troca dessa união. Ter alguém pra contar, na indecisão. Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão. Sentimento natural que acontece com razão. É Deus, é Deus quem escolhe quem vai se dar bem. A caminhada é igual, seguindo a mesma direção. Pensando juntos nós vamos além. Lágrimas na vitória, sempre na derrota.